Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, edição para esta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2014. A edição de hoje vai abordar um instrumento que não é muito abordado, pelo menos com muita frequência. Também é de um ciclo um bocadinho mais fechado. Estou a referir à gaita de Volos, que é um instrumento que aqui em Portugal ele é tocado mais como parte da música folclórica portuguesa e depende das suas vertentes folclóricas, nem todas, mas ele assume importância muito maior na Espanha, mais naquela zona da Galiza, e também na Escócia. Na Escócia, Irlanda e por aí, ou seja, em grande parte também da República da Irlanda, mas é mais pela Grã-Bretanha, digamos assim, não é? Pronto, digamos gerais, pela Grã-Bretanha. Assumo então essa importância e temos aqui então vários exemplos disso. Vamos hoje ouvir quatro, dois. Primeiro vamos começar com uma música tradicional e uma dança tradicional também irlandesa. E é tão tradicional que nós aqui não temos um intérprete da melodia, temos apenas a música para ouvir. Ela é o habitual acompanho instrumental da República da Irlanda, ou seja, tem realmente muito que se lhe diga desta melodia, porque é tradicional, é um ritual quase, é uma dança, é uma música. Nós aqui vamos apenas ouvir o áudio, mas quem tem a noção, quem conhece estas danças, sabe que esta é uma das músicas que acompanha precisamente as danças tradicionais da República da Irlanda. Não sei se também da Irlanda do Norte, mas pelo menos da República da Irlanda. Digo também que vamos ficar com a Real Banda de Gaitas e a música que vamos ouvir chama-se Aires Airinhos. É uma música interessante também por ouvir nesta edição. Eu já aqui falei ainda agora mesmo que esta sequência de temas, aliás, este instrumento tem uma importância também bastante grande, tal como aliás vários instrumentos de sopro. Por isso é que o Carlos Nunes é conhecido pelas flautas que toca, mas a gaita é realmente um dos grandes instrumentos. Aliás, nós bem conhecemos um deles, que é o José Angelévia, que fez muito sucesso em 99 com um tema apenas instrumental, ou praticamente apenas instrumental, só tem a voz, assim, que também não canta, também é verdade, também não canta, ou seja, é realmente um instrumento, uma melodia apenas instrumental. Fez muito sucesso essa música, e não apenas essa, outras. Nós vamos aqui conferir, não essa, porque era mais no estilo comercial, vamos algo mais tradicional. A Real Banda de Gaitas da Galiza vai-nos trazer Aires Airinhos. Vamos voltar a ouvi-la daqui a pouco, mas para já ficamos com estes dois temas, começando, como é lógico, pela dança tradicional da Irlanda. Thank you. De volta à Vitória, depois desta música que eu troquei aqui os nomes, já vai perceber, troquei aqui os nomes, é porque a música que ouvimos chama-se Saúde ao Marinheiro. Esta música, sim, que nós vamos ouvir agora é realmente Aires Airinhos, que é uma rapsódia galega, e pronto, é realmente um tema também ele interessante. Vamos conferir então nesta edição esta música, Aires Airinhos, da Real Banda de Gaitas. Logo depois vamos voltar à música, desta vez escocesa. Já fomos à Irlanda, agora vamos até à Escócia, outro grande país com estas tradições. Victoria Police Pipe Band, do álbum World Champion Pips, de 1993. Desta mesma instituição, ou seja, da Victoria Police Pip Band, aliás, Pipe Band. Aqui é um instrumento bastante cultural na Escócia, sem dúvida. Há a gaita de foles, aliás, como acontece também na República da Irlanda. Em Espanha há um movimento maior que em Portugal, mas ainda assim tínhamos em conta de que também em Espanha são mais pessoas e que há uma região definida, que é a Galiza, do qual também tira muito partido esta evolução e esta caracterização da Galiza, o facto de haverem mais do que uma nação. Ou seja, a Espanha está dividida em várias nações. Pois muito bem, aqui está então uma delas, a Galiza, a sobressair-se em termos instrumentais e musicais com este instrumento. E então a República da Irlanda, já aqui falamos, e a Escócia. Vamos conferir então esta Victoria Police Pipe Band, a faixa número 11 deste álbum de 93. E é então assim que nos despedimos, ouvintes, votos da continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1, já a seguida as rapidinhas na brasa com os novos paradiantes. Fique bem, boa tarde e até amanhã.